o supremo invisível. Exércitos da culpa se alinham, como quando alguém retorna da cozinha. Assuntos quentes, películas na mesa de centron. Espalham-se os rios, nossa vida é curso livre, tal torrente que dos antigos provém, com icebergs derretidos no frio mesmo. Corpos de cera no incêndio, como quando alguém retorna da cozinha. Pratos quentes, panos limpos, alguém me fala sobre as dores da vó e as lembranças. Garotos que se passaram por mim nos fogos, infantes que vi por detrás do teu óculos míope. Eu me vesti e dormi com sucesso, atualizamos as definições de existir aos meados da estirpe. Vamos. Beijo. Terror dos trópicos, quer tuas carícias. O sol vai esconder a clara estrela. Quero saber como dormes na colina. Mulher ou não conseguiria. Todos os homens têm segredos, alguns espontâneos e outros tão tensos. Não lembro nenhum meu. Tu gira por aí no teu planeta tão próprio. Girassóis da cor dos teus olhos, fetos em fio. Mulher que hipnotiza quando com sotaque igual ao meu recita. Eu creio nas tuas premissas. Por isso nas noites com a ponte em blitz, nós escalamos as torres do limbo. Num carro duas portas, enquanto alguém levanta o banco pra mim. Te beijo com fome, com vício, e te imagino como viesses ao mundo, porque já vi como foi que dele saísse de jaqueta veludo. Beijar teus seios, cérebro, modernidade pro feliz, yes. Então me beija, mal dos trópicos te acaricia. E são apenas palavras. Yo, bounce. Deixa eu ouvir já. Tchau.